Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como as coisas tão caras, né? Mas você já saiu do Brasil, hein? Já viu os preços das coisas lá fora? Se viu, aí é que você vai ficar maluco. No Brasil, as coisas não são caras, são estupidamente caras. Mas de onde é que vem essa loucura, hein? A culpa é de quem? Vamos falar disso no programa de hoje, que começa com uma frase de Fernando Henrique Cardoso. Todo imposto é ruim, por isso chama-se imposto. Se não, se chamaria voluntário. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. O Café Brasil chega até você com o suporte de quem sabe muito bem dar valor a certas coisas que não conseguimos valorizar, como a arte. Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br. Acesse o site, veja a programação. Pode ter algo muito valioso acontecendo aí pertinho de você. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas da semana vai para o Jorge Luiz dos Santos, que comentou o programa Por Que Não? Olá, Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite para você também. Sou um brasileiro pocotó que está tentando sair da caverna das sombras, com a visão muito distorcida das coisas. Sempre tive medo de me expressar através da escrita, mas graças ao seu programa eu decidi arriscar um comentário e até comecei a escrever um e-book. Gostaria de começar falando sobre a vinheta Ironia. Sou contra sua existência, pois ela está acabando com o tesão de ouvir o programa. Antes, demorava horas, dias, semanas pesquisando para descobrir que você estava sendo irônico. E agora você acaba com isso em segundos. Ora, ainda bem que você a usa de vez em raro. Sobre o seu comentário sobre aquecimento global no programa Diário de um Líder, confesso que torci o nariz sobre alguns pontos, mas, na minha opinião, o propósito do Café Brasil não é me convencer do ponto de vista que o Luciano Pires tem sobre um determinado assunto, e sim me colocar para pensar. Há uma grande diferença entre impor e expor sua opinião, já que opinião é igual às siglas do cobre. Pode até ser parecido, mas cada um tem o seu. Obrigado, Luciano, Cissa e Lalá, por vocês serem muito chatos, por não terem a mesma opinião que a minha e me fazerem sentir que não sei nada. Um forte abraço de quem nem os conhece, mas que lhes considera como amigos. E, Luciano, continue expondo a sua opinião. Opa, pode deixar, Jorge, que eu vou continuar assim. E obrigado por esse trecho aqui, ó. O propósito do Café Brasil não é me convencer do ponto de vista que o Luciano Pires tem sobre um determinado assunto, e sim me colocar para pensar. É esse exatamente o ponto. O Jorge ganhou um livro, pois comentou um programa. Vai encarar, hein? E a campanha da Nakata, hein? Que já distribuiu 4 iPods Touch. E que agora tem mais 4, 2 para ouvintes e participantes e 2 para os mecânicos que cuidam dos carros deles. Ah, quer saber como é? Acesse www.facebook.com/componentesnakata e siga as instruções no post da campanha. É fácil e não tem gente demais concorrendo, meu, o que faz com que as chances de quem se empenhar sejam muito altas. Participe. Um iPod Touch novinho vai mudar sua vida. Essa promoção é da Nakata, que se escreve com K, Nakata. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. É tudo azul, tudo Nakata. Eu vou contar, só não gosto de fuxico, mas o pobre para o rico, grande diferença. Olha o rico quando se casa, é mesmo que tá no céu. Se despede da família, da noiva, ele tira o véu. Vai pros Estados Unidos passar a lua de mel. E o pobre quando se casa é forró a noite inteira. A cana come no centro, tira gosto, é macaxeira. Noiva não vê a hora de se lascar na esteira. O rico vai passear, é no maior aposento. Que sai com sua gatinha, é na CB400. Dá cada break na pista que o chão fica cinzento. E o pobre vai passear, só passeia de giro. Com a namorada na garupa, vai andando tico-tico. Se o jumento der um peito, o cachimbo sai do bico. Muito bem, eu vou abrir o programa de hoje com um texto do Fábio Danese, publicado no site ordemlivre.org, chamado O Peso do Algodão. Custa caro ser pobre. Meu carro é o coitado de um Fit. Custou muito caro. Se eu morasse nos Estados Unidos com o mesmo valor, eu poderia comprar uma Cherokee. Mas eu moro num país pobre. Preciso gastar mais para ter menos. Meu laptop é o mais básico da Apple. Eu paguei R$3.000 por ele. Se eu morasse nos Estados Unidos, eu poderia comprar 2 MacBooks com esse dinheiro. E o iPod, hein? Lá nos Estados Unidos, você compra um de 160 GB por R$400. Aqui no Brasil, sai por R$900. E o Kindle? E as câmeras fotográficas? E as roupas? E os vinhos? Um vinho californiano básico de supermercado é vinho sofisticado por aqui. É, custa caro ser pobre. Amigos meus falaram que em Luanda, a capital de Angola, tudo é extremamente caro. É a cidade mais cara em que eles já estiveram. Lá, você precisa ter bem mais dinheiro para ser ainda mais pobre do que é aqui no Brasil. As coisas por aqui custam caro, porque o Brasil é um país fechado, cercado de altas barreiras alfandegárias. Para importar, você tem que pagar muito imposto. O Brasil gostaria que os outros países não taxassem seus produtos e nem oferecessem subsídios às suas empresas locais. Outra especialidade brasileira. O Brasil gostaria que os outros países comprassem o que quisessem de nós pelo melhor preço possível. E quando um país aumenta alguma taxa de importação ou algum subsídio, o Brasil reclama. O Brasil pode ter, e tem, taxas muito mais altas e muito mais subsídios, mas não quer nem saber. Reclama, grita, esperneia. Eu vou contar, só não gosto de fuxico, mas o pobre para o rico, grande diferença. Eu vou contar, só não gosto de fuxico, mas o pobre para o rico, grande diferença. Grande diferença. O rico leva a família para um salão de beleza, manda cortar o cabelo e na pele faz limpeza, que a filha volta tão linda que parece uma princesa. O pobre leva a família para aquele salão mais fraco, manda cortar o cabelo, manda arrastar o sovaco, que filho volta tão bem que parece um macaco. E continuando o texto do Fábio, um dos esperneios durou 8 anos e deu resultado. Vocês devem saber. Por causa dos subsídios americanos à produção de algodão, a Organização Mundial de Comércio deu permissão ao Brasil para retaliar. Os Estados Unidos são um país muito mais aberto que o Brasil. Eles é que deveriam reclamar na OMC. Mas o Brasil é insignificante demais e os Estados Unidos são ricos e odiados demais. Os Estados Unidos só salvaram o mundo 2 vezes e produzem boa parte das melhores coisas que o mundo tem a oferecer. Mas está na moda ficar contra os Estados Unidos. O Brasil é um país abarrotado de ladrões e assassinos, de vigaristas e idiotas, de canalhas e incompetentes, mas o Brasil é um país divertido, samba, sol, prostituta, Brasil igual legal. A OMC autorizou uma retaliação no valor de US$829 milhões. E o Brasil imediatamente anunciou que pretendia aumentar os impostos de importação de 102 produtos americanos. Entre eles, carros, barcos, relógios, fogões, fornos, óculos de sol, fones de ouvido, pastas de dente e diversas comidas, arenque, tripas, nozes, ketchup. E essa é só a primeira parte da retaliação. O governo ainda pretendia sobretaxar os setores de propriedade intelectual e serviços. Em outras palavras, o Brasil queria deixar um monte de produtos ainda mais caros para o consumidor brasileiro. E quando um produto fica mais caro, as pessoas ficam mais pobres. Afinal, elas têm que gastar mais para comprar a mesma coisa que elas compravam antes por um valor menor. E se gastam mais com uma coisa, precisam deixar de comprar outra para compensar. E se deixam de comprar, alguém deixa de vender. E se alguém deixa de vender, deixa de ganhar. E se deixa de ganhar, deixa de gastar. E se deixa de gastar, bem, a consequência é que o dinheiro vale menos, o país fica mais pobre. Isso, evidentemente, não é retaliação, é retaliação. É retalhar a própria carne. É uma política masoquista, é autoflagelação. O Brasil age assim. Ah, é? Vocês querem me ferrar comprando menos algodão de mim? Então vamos ver quem é melhor. Eu vou me ferrar ainda mais. Vou fazer com que um monte de produtos fiquem ainda mais caros por aqui. Vou deixar minha população ainda mais pobre. Vou empobrecer o país em milhões de dólares. Ah, vamos ver quem é que se ferra melhor. Vocês ou nós? Ah, bando de losers. É. Custa caro ser pobre. O sapato do pobrezinho às vezes nem tem cadastro. Tem 10 palmos de altura desses cavalos de aço. Cada passada que dá, da sola tira um pedaço. Que tal, hein? Você ouviu O Rico e o Pobre com o pessoal do Caboclada, com Márcio e Theo Werneck. Onde mais você ouve essas coisas, hein? Café Brasil. É, o texto do Fábio lá é agressivo, né? Mas olha só, vamos continuar o programa, ver o que a gente acha no final. Muito bem. Alguns anos atrás foi criado o índice Big Mac, que é baseado na teoria da paridade do poder de compra, PPP, é o da sigla em inglês. Segundo essa teoria, a longo prazo as taxas de câmbio deveriam se ajustar para igualar uma cesta básica similar de bens e serviços em distintos países. Os caras pegaram o Big Mac, um produto que a princípio é exatamente igual em qualquer país, e definiram o índice Big Mac para calcular o preço de bens e serviços. Transformaram os preços dos produtos em Big Macs. E eu fiz uma continha, olha só. Vamos lá. Um Big Mac nos Estados Unidos, $4.20. No Brasil, $5.68. Um Toyota Corolla 1.8 nos Estados Unidos custa $14.869. No Brasil, custa $32.218. Quantos Big Macs são necessários para comprar um Corolla? Nos Estados Unidos, 3.540. No Brasil, 5.672. Pela paridade do poder de compra, o Corolla é no Brasil 60% mais caro que nos Estados Unidos. É, meu. Isso é o que dá viver em país rico. Pode isso, hein? São Gilberto e Gilmar, com O Pobre e o Rico, composição de Manuel Gomes. Essa também você só vai ouvir aqui. Então, sempre que falamos dos altos custos Brasil, a conversa termina no mesmo lugar, os impostos. Mas será que só os impostos justificam, hein? Eu acho que não, viu? Tem mais coisa por trás. Aquilo que já se chama de lucro Brasil. Tenho para mim que o lucro Brasil é uma questão cultural. Trabalhamos cercados de tantas precauções, com tantas ressalvas, tantos atalhos, tantas portas de saída, que no Brasil tudo precisa ser mais caro. É como se fosse um seguro para as improvisações que temos que fazer a cada momento. E com o tempo, esse colchão passou a fazer parte da cultura brasileira. Vamos retomar um exemplo do automóvel, outro Toyota, desta vez o Corolla XEi 2.0, que é um carro universal. Ouça os preços dele em reais em vários países. África do Sul, R$ 58.740. Alemanha, R$ 50.665. Índia, R$ 50.260. França, 49.780. Inglaterra, 43.620. Argentina, 46.780. Chile, 41.820. Coreia do Sul, 38.140. México, 37.210. China, 37.110. Japão, 33.782. E Estados Unidos, 32.797. A média é de R$ 45.818. Sabe o preço do mesmo carro no Brasil? R$ 75.000. É, você ouviu direito. R$ 75.000. Ei, dá um dinheiro aí. Ei, dá um dinheiro aí. Café Brasil. Meu amigo Joel Leite escreveu um ótimo artigo sobre o assunto, que desvenda alguns mistérios. Vamos colocar o link para o artigo completo na reprodução do roteiro deste programa em www.podcastcafebrasil.com.br. Ao fundo, você já está ouvindo Te Cuida, Jacaré, com o Nicolas Krasik e os Cordestinos. Joel conta que uma pesquisa feita pelo banco de investimentos Morgan Stanley da Inglaterra mostrou que algumas montadoras instaladas no Brasil são responsáveis por boa parte do lucro mundial de suas matrizes. Aliás, eu trabalhei numa multinacional e havia lá uma regrinha que dizia que tínhamos 6% do parque industrial da empresa no mundo, que geravam 10% do faturamento e 20% do lucro. Faça as contas. Em nenhum lugar do mundo se ganha dinheiro como no Brasil. O analista Adam Jonas, responsável pela pesquisa, concluiu que, no geral, a margem de lucro das montadoras no Brasil chega a ser três vezes maior que a de outros países. O Honda City é um bom exemplo do que ocorre com o preço do carro no Brasil. Fabricado em Sumaré, no interior de São Paulo, ele é vendido no México por R$ 25.800, na versão LX. Nesse preço está incluído o frete de R$ 3.500 e a margem de lucro da revenda em torno de R$ 2.000. Restam, portanto, R$ 20.300. Adicionando os custos de impostos e distribuição aos R$ 20.300, teremos R$ 16.413 de carga tributária, que será de 29,2%. E também R$ 3.979 de margem de lucro das concessionárias, 10%. A soma dá R$ 40.692. Tem que lembrar que naqueles R$ 20.300 faturado para o México, a montadora já tem a sua margem de lucro. Então ficamos assim. Esse carro é vendido no Brasil por R$ 56.210. Se nós tirarmos os R$ 40.692, que foi aquela conta que nós fizemos do México, restam R$ 15.518, que seria o lucro Brasil, o adicional. Isso sem considerar que o carro que vai para o México tem mais equipamentos de série. Freios a disco nas quatro rodas com ABS e EBD, airbag duplo, ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos. E o motor é o mesmo. Será possível que a montadora tenha um lucro adicional de R$ 15.500 vendendo esse carro aqui no Brasil, hein? O que a Honda fala sobre isso? Nada. Consultada, a montadora apenas diz que a empresa não fala sobre o assunto. E o Joel Leite continua. Quando um carro não tem concorrente direto, a montadora joga o preço lá para cima, disse um dirigente do setor. É usual, até, a fábrica lançar o carro a um preço acima do pretendido, para tentar posicionar o produto num patamar mais alto. Se colar, colou. Caso contrário, passa a dar bônus às concessionárias até reposicionar o modelo num preço que o consumidor está disposto a pagar. E um exemplo recente revela esse comportamento do mercado. A Kia fez um pedido à matriz coreana de 2 mil Sportage por mês, um volume que, segundo seus dirigentes, o mercado brasileiro poderia absorver. E já tinha fixado o preço, R$ 75 mil. Às vésperas do lançamento, soube que a cota para o Brasil tinha sido limitada a 1.000 unidades. A importadora, então, reposicionou o carro num patamar superior, para R$ 86.000. A versão com câmbio automático, vendida a R$ 93.000, tem fila de espera. E o seu preço sobe para R$ 100.000 no mercado paralelo. E como já foi dito aqui, para que vender por R$ 75.000 se tem fila de espera para comprar por R$ 86.000? Essa é mais uma daquelas que só tocam por aqui, o Otário, com a banda Faixa Cleres. Formada em Curitiba em 1998 por Giovanni, Marcos e Tuba. Você já tinha ouvido Faixa Cleres? Não é? Pois é. Essa música tá aqui por causa do título. Para o presidente da PSA, Peugeot Citroën, Carlos Gomes, os preços dos carros no Brasil são determinados pela Fiat e pela Volkswagen. As demais montadoras seguem o patamar traçado pelas líderes, donas dos maiores volumes de venda e referência do mercado, ele disse. Fazendo uma comparação grosseira, ele citou o mercado da moda, talvez o que mais dita o preço e o que mais distorce a relação custo e preço. Me diga, por que a Louis Vuitton deveria baixar os preços das suas bolsas? Questionou. Ele se refere ao valor percebido pelo cliente. É isso que vale. O preço não tem nada a ver com o custo do produto. Quem define o preço é o mercado, disse um executivo da Mercedes-Benz, para explicar por que o brasileiro paga R$ 265.000 por um automóvel que nos Estados Unidos custa o equivalente a R$ 75.000. Por que baixar o preço se o consumidor paga, explicou o executivo. As fábricas reduzem os custos com o aumento da produção, espremem os fornecedores, que reclamam das margens limitadas. O governo reduz imposto, como fez durante a crise. As vendas explodem e o Brasil se torna o quarto maior mercado do mundo. E o lucro do Brasil permanece inalterado, obrigando o consumidor a comprar o carro mais caro do mundo. Pois é, até quando? Todo mundo tem um amor na vida e por ele tudo é capaz. Eu tenho uma paixão que é proibida só porque sou pobre demais. E é assim, ao som de A Pobreza, o clássico do Leno que gravou quando tinha separado da Lilian, que vamos saindo de mansinho com a cabeça cheia, sabe? Acho que é o medo de ficar pobre enquanto eles ficam ricos. Com o milionário Lala Moreira na técnica, a socialite Cissa Camargo na produção e eu, o endividado Luciano Pires na direção e apresentação. Bom, sacou o jogo, hein? Quem define o preço dos produtos é o consumidor, com a sua percepção de valor. Enquanto houver quem pague R$ 1.000 por uma camisa, R$ 120 por um DVD, R$ 260.000 por um automóvel ou R$ 8.000 por uma bolsa, esses serão os preços cobrados. Pense nisso. Estiveram conosco o leitor Jorge Luiz dos Santos, Fábio Danese, Joel Leite, Márcio e Théo Werneck, com o Caboclada, Gilberto e Gilmar, Moacir Franco, Nicolas Krasik, os Cordestinos e a banda Faixa Cleres e o Leno. O Café Brasil chega até você com o suporte de quem sabe que o valor não está naquilo que a gente pode pegar, guardar, cheirar, medir. Está nas coisas que nos ocupam a mente e a alma. A arte, por exemplo. Auditório Ibirapuera, www.auditorioibirapuera.com.br. Acesse o site e encontre tesouros que não têm preço. Este é o Café Brasil, um programa que quer fazer com que os minutos que você gasta com ele valham muito. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase do cineasta e humorista norte-americano W.C. Fields. Um homem rico é simplesmente um homem pobre com dinheiro. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.